A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso, a nossa meditação, ao nosso momento devocional, e hoje nós compartilharemos o capítulo 42 de Gênesis. Eu peço que você me acompanhe na leitura. Eu farei a leitura porque esse capítulo é lindo, importantíssimo. Todos são. Às vezes a gente deixa de fazê-lo, porque fazer a leitura por causa do tempo, da gravação. Todos são, tudo na palavra é maravilhoso. Mas esse também, além de maravilhoso, é autoexplicativo. Então fica muito tranquilo para que você compreenda, tá bem? Então vamos lá. Gênesis capítulo 42. Assim que Jacó foi informado de que havia mantimentos no Egito, ordenou a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há cereais para vender no Egito. Descei e comprai mantimento para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para adquirir trigo. Quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacó achou melhor não enviá-lo com os demais, porquanto dizia: para que não lhe suceda acaso alguma desgraça. Partiram, pois, os filhos de Israel para comprar os alimentos em meio a uma grande caravana de estrangeiros, porquanto a fome assolava toda a terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele, com a face junto ao chão. Logo que viu seus irmãos, José os reconheceu, mas agiu como se fosse um estrangeiro para eles, e lhes falou duramente e os inquiriu: De onde vindes? E eles responderam: Da terra de Canaã, para comprar víveres, Senhor, alimento, irmãos, alimento, Senhor. Assim José reconheceu seus irmãos, todavia eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles e os questionou: Vós sois espiões, é para verificar onde nossa terra está desprotegida que viestes. Prontamente eles replicaram: Não, meu senhor, teus criados vieram tão somente para comprar mantimentos. Somos todos filhos de um mesmo pai, somos sinceros, teus servos não são espiões. Teus servos não são espiões. Entretanto, José insistiu: Não acredito. Foi para ver os pontos vulneráveis da terra que aqui viestes. Eles justificaram: Teus servos eram 12 irmãos. Nós somos filhos de um mesmo homem na terra de Canaã. O mais novo está agora com nosso pai, e há um que não mais existe. Mas José se mostrou inflexível. É como eu vos disse, vós sois espiões. Eis como sereis provados pela vida do faraó. Não partireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um de vós para buscar o vosso irmão, e os demais ficam prisioneiros. Provareis vossas palavras e se confirmará se a verdade está convosco ou não. Se não, pela vida de Faraó, sois espiões. Contudo, pôs a todos na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes propôs: eis o que fareis para terdes salva a vida, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido aqui na cadeia, quanto aos demais, parti levando o mantimento que vossas famílias necessitam. No entanto, trazei-me vosso irmão mais novo, assim vossas palavras serão comprovadas e não morrereis. E assim procederam eles. Antes, porém, comentaram uns com os outros: na verdade, somos culpados, estamos sofrendo por conta do que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele, contudo não nos importamos. Portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia. E Rubem acrescentou: não vos recomendei para não cometerdes tamanha falta contra o menino, mas vós não me ouvistes, e eis que se pede conta do seu sangue. Falaram tudo isso sem suspeitar que José os pudesse compreender bem, posto que José havia conversado com eles mediante o auxílio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Assim que se restabeleceu emocionalmente, voltou para eles e lhes falou. Tomou dentre deles a Simeão e mandou acorrentá-lo diante dos olhos de todos. José deu ordem de encher de mantimentos suas sacas, de restituir o dinheiro de cada um em sua bolsa e lhes dar provisões para o caminho, e assim lhes foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os alimentos que haviam adquirido e foram embora. Contudo, quando um deles, de noite, já no acampamento, abriu a saca de trigo para dar forragem a seu jumento, viu que seu dinheiro estava na boca da saca de trigo. Então exclamou a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, eis que está na minha saca de mantimentos. Tomados de grande pavor em seus corações, trêmulos, murmuraram: que é isso que Deus nos fez? Voltando para a casa do seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhe sucedera com estas palavras. O homem que é governador de todo o Egito nos falou asperamente e nos acusou de termos entrado em suas terras como espiões. No entanto, nós lhe explicamos: somos pessoas sinceras, não somos espiões. Nós éramos 2 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um de nós não existe mais, e o mais novo está agora com nosso pai na terra de Canaã. Contudo, esse homem, que é senhor daquele país, nos ordenou: eis como saberei se sois mesmo sinceros. Deixai sob a minha custódia um de vossos irmãos, tomai o mantimento de que necessitam vossas famílias e parti. Mas trazei-me vosso irmão caçula, e saberei que verdadeiramente não sois espiões, mas que sois honestos. Sendo assim, eu vos devolverei vosso irmão, e poderei circular e fazer negócios livremente nessas terras. E aconteceu que, quando despejaram suas sacas, eis que cada qual tinha em sua bagagem sua própria bolsa de dinheiro. Quando eles e seu pai viram aquelas bolsas cheias de prata, ficaram aterrorizados. Então seu pai Jacó desabafou: vós me estáis privando de meus filhos amados. José não existe mais, Simeão não existe mais, e quereis tomar também a Benjamim? É sobre minhas costas que tudo isso recai? Contudo, Rubem ponderou a seu pai: podes tirar a vida de meus dois filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei de volta para o Senhor. Todavia o pai lhe contestou: meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu e ele ficou só. Se lhe suceder desgraça semelhante na viagem, que ireis fazer? Na mais terrível aflição, faríeis descer meus cabelos brancos à sepultura? Louvado seja o nome do Senhor pela sua santíssima e bendita palavra. Amados, vocês percebem aqui no texto, como eu compartilhei na introdução, que é um texto autoexplicativo. Os irmãos de José foram buscar alimento no Egito e, chegando lá, quando José os identificou, então fez com que eles passassem por essa prova. José ficou muito emocionado, embora tenha contido a sua emoção. Ele tratou os irmãos asperamente e fez todo um plano para que, na verdade, depois ele pudesse abençoar a sua família. Mas era necessário também que eles fossem tratados. E aqui nós temos uma nota importante, que Estevão usa o capítulo 42 no Novo Testamento em sua defesa. Ele usa essa parte da palavra para se defender aquele que foi martirizado pelo nome de Jesus. Ele faz referência a esse acontecimento em Atos, capítulo 7, no versículo 12. Também no último versículo, o termo hebraico traduzido aqui por sepultura nesse texto é Sheol. Sheol, cujo sentido é o reino dos mortos, o lugar dos mortos, a moradia dos mortos, a mansão dos mortos. Há várias possibilidades de tradução. Até aquele tempo, Deus tinha revelado muito pouco acerca do que acontece depois da morte. Era o início ainda da história de Israel. Nós estamos no período dos patriarcas, Abraão, Isaque e agora Israel. E estão sendo constituídas as 12 famílias, as 12 tribos, futuras 12 tribos de Israel. Então, estamos bem no início da história do povo de Israel e não havia o desenvolvimento ainda teológico sobre essa questão do que acontece depois da morte. Popularmente se admitia que o Sheol era um lugar onde o ser humano continuaria a viver envolvido pelas trevas, numa espécie de região sombria e silenciosa. Você percebe isso no livro de Jó, no capítulo 10, no verso 22. Você percebe no Salmo 88, no versículo 12. Era algo semelhante a uma existência de espíritos adormecidos. Sheol era então compreendido mais popularmente mais como o estado dos mortos e não um lugar onde viveriam. Mas, como disse, era ainda uma elaboração teológica muito primária, o desenvolvimento da compreensão israelita acerca do que acontece após a morte é muito posterior, então fica essa consideração para você. Eu quero concluir a nossa devocional hoje, tendo como proposição, no livro Houve Luz, Deus trata o caráter dos filhos de Israel. Deus trata o caráter dos filhos de Israel. Diz assim o texto, então, que o Senhor me permitiu escrever. Jacó ficou sabendo que o Egito tinha armazenado alimento. Jacó, agora chamado de Israel, já. E como a família estava passando necessidades, disse para que os filhos fossem buscar alimento. Os irmãos de José obedeceram ao pai, e foram ao Egito comprar mantimentos. Jacó não mandou Benjamim com os irmãos. Benjamim era o segundo filho de Raquel, irmão de José, irmão legítimo de José, por parte de pai, como os outros, e por parte de mãe, que era o caso de Raquel. Jacó temia que algum mal acontecesse ao filho, como acontecera com José. Como havia fome em toda a região, muitos iam buscar mantimentos no Egito, e entre eles os filhos de Israel. Sem reconhecê-lo, os irmãos de José se prostraram diante do governador, daquele que era o governador do Egito. Nisso já se cumpriu o que Deus tinha revelado a José em sonhos, lá na sua mocidade, com 17 anos ainda, muitos anos antes. José os reconheceu, mas não se deu a conhecer no primeiro momento. Perguntou-lhes rapidamente de onde vinham, e eles responderam que eram da terra de Canaã e que tinham vindo comprar alimento. Foi quando José começou a prová-los, irmãos. Eles que já cumpriram aquilo que Deus tinha revelado, já se prostraram diante do governador, porque isso era um costume, diante da grande autoridade de uma localidade, as pessoas se prostravam. José disse-lhes que eles eram espiões. Na verdade, vocês são espiões. E eles responderam que não eram espiões, que eram homens honestos. José insistiu na questão. Insistiu que eles tinham vindo para observar os pontos fracos do Egito. Eles eram espiões que estavam ali com uma intenção ruim. E seus irmãos, mais uma vez, negaram, detalhando a história da família, contaram toda a história da família e disseram que José não existia mais, já estava morto. Isso deve ter sido um momento, queridos, dramático. Imaginem só o sentimento de José, que saiu da presença deles, certamente foi chorar. Imagine a emoção dele ouvir os irmãos contando isso. Segundo o que tinha dito José, pediu-lhes uma prova de honestidade que consistia em buscar o irmão mais novo. Ele os prendeu por 3 dias e falou para que fossem buscar Benjamim. Bem, eu imagino que aqueles que têm nos ouvido diariamente já estão acostumados e já estão aptos a fazer a interpretação, a transposição do numeral 3 para o seu significado, sentido de mudança total da história, transformação da história. Isso vai ficar claro lá no livro de Esther. É o livro que você tem que gravar para com relação à compreensão do número 3, e que vai dar origem à festa do Purim, e, sobretudo, vai apontar para o terceiro dia, o dia da ressurreição. Então, você já está apto para isso. Para alguém que está hoje ouvindo pela primeira vez, ou me ouvirá daqui a, quem sabe, um tempo, um mês, um ano, porque isso vai ficar postado em nome de Jesus, até quando ele permitir que fique isso postado, é bom que você saiba, mais uma vez, ao terceiro dia, ou seja, é o tempo da virada na história. Terceiro dia é o tempo da virada. É isso que significa na teologia israelita. Graças à intervenção de Deus. E isso já estava presente na teologia de Israel antes de qualquer associação com a compreensão messiânica. Isso foi por causa da festa do Purim. Sobre a história de Esther, quando os judeus estavam sendo perseguidos e todos seriam exterminados, e Deus entrou com livramento. Então, nós temos que entender que aquilo que aconteceu ao longo de toda a história, até o século XX, até hoje, continua acontecendo, já acontecia lá no Antigo Testamento. Mas para você, então, eu repito, o terceiro dia significa o tempo da virada na história, graças à intervenção de Deus. E aí, nesse caso dos irmãos, José mandou soltá-los ao terceiro dia. Fiquem presos, mas ao terceiro dia José mandou soltá-los. Olha, já estava presente na literatura. Deus já estava construindo os fundamentos, os alicerces teológicos da teologia do povo de Israel e depois da teologia cristã. E voltou a dizer que um deveria ficar como garantia. Olha, vocês voltem para casa, levem a provisão, mas um fica aqui. Eu solto vocês agora, vocês pegam alimento, vocês levam alimento para o seu pai, para sua família, mas um vai ficar aqui como garantia. E os outros vão levar o alimento, mas devem trazer o irmão mais novo. Só aí eu vou compreender que vocês são honestos mesmo e não são espias. Nesse momento, queridos, eles revelaram uns para os outros a culpa que sentiam pelo que fizeram no passado. Ao irmão sonhador, eles viam nessa situação a justiça do Senhor. Eles viam nessa situação a mão do Senhor. Isso, hoje em dia, pode ser muito bem compreendido do ponto de vista psicológico, né, na psicologia da religião. Nós podemos muito bem aplicar aqui o conceito do inconsciente coletivo. José não tinha dito nada acerca do motivo pelo qual eles estavam passando por essa prova. Ninguém tinha dito nada. Até para falar com os irmãos, ele falou como se não fosse hebreu. Ele usou intérprete. Mas, tendo acontecido o que aconteceu, eles de pronto chegaram a um consenso. Foi por aquilo que fizemos com José no passado que nós estamos passando por esse sofrimento agora. Estava no inconsciente coletivo deles todos, eles não tinham esquecido o mal que fizeram contra José. Então, nesse momento, eles revelaram uns para os outros a culpa que sentiam pelo que fizeram com José no passado, ao irmão sonhador, e viam nessa situação a justiça do Senhor. Rubem, mais velho, primogênito, reforçou esse sentimento, declarando que Deus estava requerendo deles o sangue de José. Vejam só como ele chega a tocar no ponto culminante do processo. Mas eles não sabiam que estavam falando com o próprio José. Bem, José saiu da presença deles, foi chorar, porque estava emocionado, enquanto Simeão foi algemado na presença dos irmãos. José os mandou de volta com sacos de cereais e comidas, mandou colocar nos sacos o dinheiro que eles haviam pago pelos alimentos comprados. No caminho, eles perceberam que o dinheiro estava colocado nos sacos e depois também ao chegar em casa. Diante dessa situação, ficaram atemorizados e continuaram conscientes de que Deus, prestem atenção, Deus estava agindo no sentido de corrigir os erros do passado. Não precisou ninguém dizer a eles. Eles chegaram à conclusão que o Senhor estava fazendo a correção. Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó o que tinha acontecido e a necessidade de levarem a Benjamim para provarem honestidade e libertarem Simeão. Jacó ficou profundamente tocado, lembrando que já tinha perdido José. Simeão ficou preso, tinha ficado preso no Egito, e agora, para libertá-lo, ele poderia perder Benjamim. Rubem ofereceu a Jacó que matasse os seus dois filhos caso ele não voltasse do Egito com Benjamim. Penso eu agora aqui e compartilho com vocês, irmãos. Que ingenuidade de Rubem! Quem poderia garantir? Quem era ele para poder garantir diante do Império Egípcio que o menino voltaria com vida, que Benjamim, o jovem, voltaria com vida? E aí ele poderia perder a Benjamim lá e perder os seus filhos na casa do seu pai, com a sua proposta treslocada. E foi isso que ele fez. Ele ofereceu a Jacó que matasse os seus dois filhos caso ele não voltasse do Egito com Benjamim. Porém, Jacó não aceitou a proposta inicialmente, porque de que adiantaria perder mais um filho e depois, como paga por perder um filho, matar dois netos? Que lucro, que compensação era essa? Seriam só perdas em cima de perdas, perdas sobre perdas. Jacó, na verdade, irmãos, ficou verdadeiramente triste e apreensivo com essa situação. Aqui, para concluir o nosso momento devocional hoje, percebemos, irmãos, como Deus estava cumprindo o que havia revelado a Jacó em sonhos ao longo da história de sua vida. Ele que depois passou a chamar-se Israel, e também o que havia dado em sonhos a José, cumprindo o que José sonhou, o que lhe foi revelado, e a revelação estava se cumprindo. Aliás, é aqui que a gente comprova quando algo é do Senhor, quando uma palavra revelada se cumpre. E agora, o Senhor estava tratando o caráter de toda a família. antes deles se reconciliarem com José, o sonhador. Através das situações e das tramas da história, a mão poderosa do Senhor, irmãos, irmãs, a mão poderosa do Senhor agia. Através da história, é assim conosco também, através da nossa história, através das situações e das tramas da nossa história, do sim e do não que nós temos diante de nós muitas vezes, do espere, do aguarde, ou de uma situação totalmente inusitada, de todos os elementos da nossa história, todas as tramas da história. A mão poderosa do Senhor age, fazendo com que toda a nossa vida se prostre diante dele. No caso aqui, ele cumpriu a revelação que tinha dado a José, fazendo com que toda a casa de Jacó se dobrasse diante dele, de José, para que fossem abençoados e recebessem a libertação de Simeão e também se reconciliassem e recebessem o alimento e ainda fossem morar, mais adiante nós vamos ver, nos próximos dias, fossem morar juntamente com José, que era governador do Egito, o segundo. E isso vai ser importantíssimo depois para a constituição, para a formação do povo de Israel. Assim também Deus, queridos, usa as circunstâncias de nossa vida. Preste bem atenção. Assim também Deus usa as circunstâncias de nossa vida para que nos dobremos diante de Jesus. Quando uma pessoa ou uma família está demorando muito, ou não só uma questão de demora, quando há uma situação específica que faz com que o joelho não se dobre, o coração não se prostre, o coração não se prostre diante de Jesus como o Senhor vai agindo através da nossa história, através das circunstâncias de nossa vida. Da mesma forma como fez com a família de Israel, está fazendo conosco hoje. Assim também Deus usa as circunstâncias, todas as circunstâncias de nossa vida, para que nos prostremos, nos dobremos diante de Jesus. Eles se dobraram diante de José e nós nos dobramos diante de Jesus. E aceitemos o seu senhorio. Eles reconheceram que ele era o governador do Egito, e depois, nós vamos ver nos próximos capítulos, eles vão se reconciliar, vão ver que é José, mas eles reconheceram que ele tinha toda a autoridade, o homem que mandava em tudo. E nós também. Deus está trabalhando para que nós nos dobremos diante de Jesus, nos prostremos diante dele, com o nosso coração, e aceitemos que ele é o Senhor. E sejamos abençoados com vida abundante e eterna. Eu reparto com você um conselho da minha própria vida, em 35 anos de caminhada de discipulado, irmãos. Quanto mais rápido você aprende uma lição da palavra do Senhor, vamos dizer, você está na sua casa agora, ouve esse texto, medita nesse texto, e implementa na sua vida, assume na sua vida essa verdade. Quanto mais rápido você incorpora, quanto mais rápido você assume isso como uma verdade para a sua vida, mais rápido você passa pela prova, mais rápido você passa pela situação que está sendo colocada diante da sua vida. Há situações que serão colocadas e o Senhor pode trabalhar outro elemento no seu coração. Agora, se você se demora muito a se dobrar, o que acontece é como um aluno na escola. Se ele passa numa determinada matéria, ele pode ir para a próxima matéria ou o próximo ano. Se ele não é aprovado em uma determinada matéria, fica em DP ou qualquer outra coisa semelhante, ele vai ter que fazer a matéria de novo. Ele vai ter que fazer aquilo de novo. Então, quanto mais rápido nós trazemos cada versículo da Bíblia, cada capítulo da Bíblia, cada livro da Bíblia para a nossa vida, mais rápido o Senhor pode avançar conosco para outras questões, para o nosso processo de santificação. Então, não retarde. Quando o Senhor ministrar o seu coração, no sermão que você vai ouvir na sua igreja no domingo, ouviu o sermão, vá para a igreja pedindo assim: olha, Senhor, hoje, quando eu ouvi o sermão, eu quero incorporar, eu quero trazer para a minha vida essa verdade, me santifica na tua palavra. Como Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A palavra é a verdade. Então, vá para o sermão assim, vá para o estudo assim, vá para a sua devocional assim. Não ouça por ouvir. Você ouve e pede: Senhor, eu quero que tudo que diz respeito à caminhada em direção à santificação, a uma vida que te agrada plenamente, se cumpra em mim. Para tanto, eu quero, tendo ouvido uma lição, passar logo por ela, para ir em direção à próxima. Que assim seja nas nossas vidas e que em todas as áreas nós sejamos rápidos em aprender com o Senhor, ou não rápido no sentido aqui de tempo, irmãos, mas que nós sejamos prontos a desejar aprender e não façamos como os irmãos de José, que por terem agido mal, não se arrependerem, não terem confessado o pecado, mentirem para o pai, ficaram com isso dentro do seu coração. E anos mais tarde, eles ainda tinham isso como uma cicatriz dentro da sua alma. Então, que isso não aconteça na sua vida, que isso não aconteça conosco. E eu posso dar um testemunho assim para os irmãos. Hoje tem 1.500 pessoas ouvindo. E eu sei que isso vai se multiplicar e pessoas vão ouvir daqui um mês, 2 meses, 3 meses, esses sermões, ou do Apocalipse, ou do Gênesis, ou de liderança, ou seja que for, qualquer livro da Bíblia, daqueles que o Senhor for nos ordenando para ministrar. E o mais importante é que nesses 35 anos eu sempre pedi ao Senhor: Senhor, me faz passar rapidamente cada estágio. E o Senhor foi abençoando, irmãos, foi abençoando na vida de oração, na vida na palavra, na vida no discipulado, na obediência, aí na volta ao estudo, como já contei, depois a aprender a estudar, né? Depois a disciplina de leitura, depois, bom, irmãos, são infindos, são infinitos os conteúdos que Deus tem para nós, para que nós sejamos semelhantes a Ele. E ele continua trabalhando 35 anos depois. E uma coisa que me alegra é saber que quando eu chegar na glória, como Deus é absoluto e infinito, e a Bíblia me promete que eu o conhecerei como sou conhecido por ele, ou seja, na totalidade. Agora, conhecer a totalidade do absoluto e a totalidade do infinito vai requerer a infinitude, a eternidade, ou seja, traduzindo bem facinho para você, nós vamos aprender e aprender e aprender e aprender durante toda a eternidade. Só que aí já vamos aprender sem dor nenhuma, sem mal nenhum, sem pandemia nenhuma, sem peste nenhuma, sem pecado provocado pela velha natureza, sem cilada desse mundo tenebroso, sem obra do maligno. Nós vamos aprender já no ambiente glorificado. E desde já o Senhor está operando isso e só vai santificar mais a sua vida a cada dia. Que Deus te abençoe e te dê uma tarde, noite e o dia de amanhã de vitória. E se o Senhor nos permitir, amanhã nós compartilharemos o próximo capítulo. Irmãos, aqueles que desejarem fazer teologia conosco, nós estamos, a partir da primeira semana de março, oferecendo um EAD. Tá bem? Nós vamos oferecer um curso de teologia à distância. Você poderá fazê-lo na sua casa, ouvindo pela mensagem, ouvindo pelo WhatsApp a aula, e depois entregará uma lauda sobre aquela matéria. Uma matéria por mês, com duas aulas. Você vai receber duas aulas no mês sobre uma matéria. Por exemplo, estou vendo aqui: liderança, missiologia, exegese, grego, homilética, apologética, teologia de Paulo, teologia de Pedro, as cartas paulinas, as cartas joaninas, introdução ao Novo Testamento, história de Israel, história da igreja primitiva, sociologia do movimento de Jesus, antropologia cultural. Você vai crescer demais, mas você vai fazer na sua casa e vai mandar por e-mail uma lauda sobre a aula que você recebeu, e nós vamos conferindo o seu exercício e vamos dando a avaliação. Na faculdade haverá todo um corpo que está sendo montado, toda uma estrutura que está sendo lentamente montada para que você possa saber mais sobre Deus. O nosso objetivo. Você pode fazer faculdade em muitos lugares. Até os meus irmãos assembleianos, há muitos institutos maravilhosos onde as pessoas podem fazer. Mas essa é uma oportunidade de você fazer um EAD. Um EAD. Você pode fazer na hora que você puder, na sua casa, e você vai aprender. Nos próximos dias, na próxima, até em máximo 7 dias, eu já passarei para você e-mail, site, informações dessa ordem, para que você faça a sua inscrição, no final de janeiro, no mês inteiro de fevereiro, e faça a primeira matéria em março, que será o Pentateuco, tá bem? A primeira matéria será o Pentateuco. Então, se você se interessar, entre em contato assim que nós colocarmos o endereço específico, ou já vai falando conosco, já vai falando mesmo por esse telefone, para a gente inserir você, inscrever você. Você precisará mandar uma cópia do RG, duas fotos, tá bem? E quando aqueles interessados, nós vamos passando mais informações. Que Deus abençoe grande e poderosamente cada um de vocês, cada líder, cada pastor, cada denominação, que o Senhor os abençoe a todos todos os nossos irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação, o poder e a revelação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, nos fazendo corpo vivo de Cristo, que conhece e prossegue em conhecer ao Senhor e vai fazer assim eternamente. E assim seja, hoje e para sempre, eternamente. Amém, amém e amém.